vocês não dão chance para os jovens. Isso é verdade, nós não damos chance para os jovens. Vocês jovens, olha, se virem, tá? Vocês têm que fazer o que vocês quiserem, não percam a liberdade. Olha, cada um que vai abrir para o mundo os seus espaços, com talento. Tem que ter talento. Se não tem talento, tem que ver o que... Sempre tem algum talento, vocês têm que resolver isso. Nós temos um convidado hoje. Esse convidado, ele era advogado. Felizmente, um advogado que não deu certo. Ele não tinha talento para ser advogado, ou tinha talento, por exemplo, mas a vida, esta causa quase perdida, o levou para se transformar nos maiores mitos do teatro brasileiro. Eu desisti da advocacia por causa do teatro, mas meu escritório ia muito bem. Tanto que meu pai se aposentou e queria advogar junto comigo. Quando ele começou a advogar junto comigo, eu fui fazer teatro. Então ele herdou meu escritório de advocacia. Vocês vejam que a internet não é tão perfeita assim para explicar as pessoas, não. Nós sempre temos aquela ideia de pensar no nosso futuro e volta e meia a gente é preso a coisas do passado e tal. E numa dessas a gente acaba se pegando em momentos da nossa vida que a gente teve certas bifurcações, né? Escolhas, né? As famosas escolhas que a gente toma na vida. E numa dessas vai que a gente acaba pensando, né? Caminhos que a gente era bom, alguma coisa que a gente achou que a gente tinha talento e acabou que a gente fez a tentativa, mas chegou à conclusão que não era tão bom assim e acabou tendo um certo fracasso, uma certa decepção. E a ideia de hoje é falar um pouco sobre isso. Eu sou o Sebes, esse é o Apenas um Cast, e hoje eu tô com três convidados. O primeiro deles é fundador do Apenas um Cast, que eu tô feliz que ele tenha sugerido esse tema, que é o Eliomar Júnior. E aí, Eliomar, beleza? Beleza, cara. Pra variar, eu vindo aqui estragar pra falar um pouco de bobagem, mas ok. Não é de bobagem não, gato. Tá certíssimo na escolha do tema. É que parece que a gente é sisudo pra porra, mas não é não, velho. Eu tô aqui também com Felipe Canela, lá do Papo Canela. Fala, Felipe. Bom tema aí que o Eliomar sugeriu. Eu acho que tem muito a ver com o que ele tá passando agora, o momento da vida dele, né? Ele deve ter refletido. E novato aqui na área, gravando com a gente pela primeira vez, um cara que eu conheci lá pelos hangouts da madrugada, o Jefferson Guimarães, do podcast Tenistas e Ação, e também do projeto Curto Circuito Podcast. Fala, Jeff, tudo bom, cara? Bem-vindo. E aí, Sebs, e aí, galera? Obrigado, Sebs, pelo convite, e eu acho que hoje eu vou me auto-zoar, né? Todos iremos. Você está ouvindo Apenas um Cast, cotidiano em estéreo. Basicamente, a gente vai falar sobre aquelas características que a gente julgava ter um dom. Se é que alguém aqui acredita que tem dom, ou que nasceu com, sei lá, um talento nato naquilo, que magicamente você adquiriu aquela habilidade sem muito esforço, segundo as pessoas que vêm de fora. Eu vou dar um exemplo ali desde a minha tenra idade. Quando eu era criança, eu era filho único, então eu passava muito tempo sozinho. Eu desenhava, assim, à torta e direito. Assistia desenho, desenhava os bonecos que eu via. Eu pegava uma história em quadrinho, eu copiava os desenhos que eu via na história em quadrinho. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui achando, tipo, pô, sou um artista. Tá todo mundo aqui ao redor de mim, dizendo que eu desenho pra caralho, então eu sou foda. Pode crer. E aí, quando fui ficando adolescente, que eu fui olhando o trabalho das outras pessoas que sabiam desenhar, eu tive aquele momento de, meu Deus do céu, minha vida é uma mentira. Eu não desenho tão bem assim. Quem desenha bem é esse cara que tá aqui do meu lado fazendo esse desenho realista foda. Eu sou um merda. E aí o meu senso de autocrítica me derrubou de uma forma tão desgraçada que até hoje, se eu tentar fazer um desenho, eu já vou meio que desistindo no meio do caminho, assim, cara. Fica aquele desenho de um cachorro parecido com um cavalo, né? O cavalo começa bonito e depois aí você desiste, né, da ideia. É meio que isso. É triste. Eu duvido muito que alguém aqui consiga falar de uma história que termine legal, cara. É. Eu compadeço disso aí, Leomar, de desenho. Eu também fazia isso. Criança desenhava Tartaruga Ninja. Eu adorava desenhar Tartaruga Ninja. Cavaleiro eu também, do Zodíaco. Cara, gostava pra cacete. E porra, velho, todo mundo elogiava, né? Caramba, esse aqui vai ser artista, vai ser desenhista. Moral da história, não minta para as crianças, porque elas vão acreditar em você. Exatamente. Verdade. Exatamente. Mas em todo caso, Lema, muitas vezes é falta de incentivo, e não digo nem incentivo da família ou até seu, e às vezes incentivo monetário, porque eu imagino que, pô, você devia ter uma técnica ali seminal, mas vai que se você tivesse num curso, alguma coisa assim, de repente você adquirisse a técnica, não será que daria certo desse ponto ou não? É, eu acho que sim, cara. Eu acho que provavelmente eu ia verter pro lado mais digital. Uhum. Tipo, eu não ia fazer uma coisa muito manuscrito mesmo, assim, como era o que eu fazia na época, entendeu? É, sabe por que eu falo? Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tenho um primo que, desde que ele tinha 5 anos de idade, ele frequentava a minha casa. E sempre, minha casa é perto do aeroporto internacional de Manaus. Então, vive da coluna do avião. E toda vez que decolava um avião, ele corria pra janela e ficava olhando o avião subindo. E a gente perguntava, pô, Rafael, por que isso e tal? Cara, não, cara, que eu sou fanático por isso aqui, eu quero ser piloto, Isso desde 5 anos de idade. Quando foi 10, quero ser piloto. Quando foi 15, quero ser piloto. Foi 16 o que aconteceu. O pai dele começou a pagar a escolinha lá de aviação, devagarzinho e tal, os primeiros passos. E ele teve um incentivo financeiro pra ele poder realmente seguir carreira. E hoje em dia ele é piloto. Qualquer um de nós, sei lá, eu quero ser astronauta. Porra, beleza, né, cara? Tu quer ser astronauta, mas aí? Tu vai ter aplicação pra, ou até um incentivo pra tu ser astronauta, né? Muitas vezes é isso, né, cara? É. Ô, Jeff, deixa eu tentar adivinhar. Posso? Fala aí. Tênis. Que tem? Ele queria ser, né? Assim, começando então pelo esporte, porque a coleção de frustrações são grandes. Mas desde que eu me conheço por gente, assim, desde criancinha, eu sempre curti esporte pra caramba. O tênis, na verdade, eu fui praticar, fui saber um pouco mais dele já com 30 anos. Com criança, eu morava no interior. Eu sou paranaense, né? Eu morava no interior do Paraná, lá em Moarama. Uhum. E a cidade assim, com 100, 130 mil habitantes. Mas sempre teve uma vibe de esportes ali, porque, como tem pouca coisa para fazer na cidade, então quando tinha eventos do tipo jogos estudantis, jogos abertos, jogos escolares, aquilo era um evento grande na cidade, né? E todo mundo ia nos ginásios de esportes. Tinha também pilotos de motocross lá, que os caras eram pilotos de ponta, assim, no estado, né? Então os caras eram verdadeiros heróis ali na cidade, quando andava de moto pela cidade, a mulherada queria ficar com os caras, e quem era mais novo, igual a gente, que era criança, os caras já eram grandes. Eles eram os nossos heróis, assim, né? E eu corria de bicicross, e corria, assim, de um campeonato mesmo, com 12 anos já. A gente desmontava as bikes, sempre tinha um pai de alguém que tinha uma Kombi, ou às vezes a gente desmontava e colocava nos ônibus e ia para as cidades vizinhas participar das corridas. E eu sonhava em ser piloto de motocross, mas é um esporte caríssimo, você precisa ter altos patrocínios ou ter um pai trocínio, né? Mas, meu, aos 14 anos eu tive que parar porque para trabalhar, enfim, a realidade batia na porta, né? Se você tivesse tido um patrocínio ou até um patrocínio normal, você acha que você conseguiria chegar longe, cara? Cara, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. É... Faltava ter equipamento de ponta, assim, mais participar mais, treinar mais, fazer um negócio mais legal, né? Porque era tudo meio que na porra louquice, né? A gente não... Provavelmente eu não me alimentava direito. Imagina, moleque, adolescente, você come até... pé da mesa, né? Uhum. E fazia tudo na loucura. Teve uma corrida que eu quebrei o braço, cara. Quebrei o braço, fiquei 40 dias com o braço gessado. Caramba. E na hora que tirou o gesso, eu já fui andar de bicicleta. Então, quer dizer, com certeza eu não fazia as coisas da melhor forma. Então, se tivesse acompanhamento, se tivesse apoio, né? Mais apoio. Até que a gente teve algumas coisas, né? Sempre tinha alguém que ajudava em alguma coisa, igual eu falei, tinha um pai de alguém que se aventurava com a gente, colocava a gente numa Kombi e a gente ia para alguma cidade correr. Jefferson falava, eu tava pensando aqui o que foi mais que me frustrou. Uma dessas frustrações, hoje eu sano ela fazendo um podcast sobre o assunto, que é futebol, né, cara? Mas desde os 11 anos por ali, eu acompanhava futebol e gostava de futebol e queria estar, e comecei a trabalhar nisso, mas aquele trabalho bem básico, né, que era jogar racha na semana com os amiguinhos do bairro. E aí a gente foi descobrindo, eu e os meus amigos fomos descobrindo escolinhas no bairro, gente que ensinava que você tinha que aprender a jogar de chuteira, né? E eu fui passando por etapas, joguei num time chamado Invictus aqui, que era o professor Jean, que me dava uma preguiça da porra, porque a gente tinha que treinar 1 hora da tarde, velho. E eu chegava em 12h30 da escola e queria comer, não dava tempo de comer, né? Tinha que correr pro treino, era muito ruim. Aí treinei campo de barro, já cheguei a treinar já no finalzinho na escolinha do Santos Nordeste, que ele fez uma escolinha aqui em Fortaleza. Eu passei na peneira de atracante e continuei lá, mas era muito tenso, assim, na hora do treinamento. Mas o meu principal time, o último, foi o Santa Cruz, aqui de Fortaleza, que eu joguei o Sub-17, já tava quase encaminhado, assim, que eu digo assim, já tava no time semi-profissional, né? Amadorzão e tal. E eu joguei inclusive duas partidas no Castelão, fazia aquelas partidas antes do jogo principal. Joguei na partida antes do jogo do Ceará. E, cara, e é outra realidade, porque a gente joga num bairro com amiguinho, ou então com outros times de bairro do mesmo nível, é uma coisa. Quando você chega num Castelão, vê aquele estádio gigante, lotado. Prêmio, né? E outra coisa. O adversário, a gente jogou contra o Ceará a primeira vez. Os meninos de 17 anos não tinham 17 anos. Eu tenho certeza, galera. Esse cara gigante, habilidoso, passou por mim. O cara passou por mim como quem passa. Sabe quando você é um pai, pega uma bola e tá ensinando uma criança de 5 anos a passar e passa pelo moleque com uma facilidade terrível? E foi isso, cara. Foda. Tu contou essa história em algum podcast que vocês enfrentaram Nova Floresta, né? Acho que foi apenas um cast lá. Foi, Floresta. Tava eu, tu e o Ulisses, lembra? Foi, sim. É, que conta a história que tu era. Tu não falou que era atacante, tu falou que era meio campo, então ele te mandou colocar como lateral. Não, porque no Santos eu joguei como atacante. Aí lá nesse time do Santo Cruz eu jogava de meia e ele me botou como lateral direito. Isso. Foi no Apenas o Cache, sim, que eu lembro desse episódio. É, foi exatamente isso. Trocaram a tua posição e tu ficou desorientado e tal. É diferente demais, cara. Você moleque, que tá aprendendo a gostar de futebol e que e joga bem pra caralho num campinho de 4, 5, começa a pensar seus conceitos, velho. Começa a pensar em jogar de chuteira e com 11, porque é outra coisa, velho. Você não vai levar o time só nas costas. E isso é tão verdade que o Felipe tá falando, cara, que assim, eu bati um pé bola em Manaus pouco antes de vir pra cá, todo final de semana, peladeiro, normal, e era em campo society, 4 na linha, 1 no gol. E um belo dia a gente tava sem gente pra formar time, e tipo, tinha gente pra formar o nosso time, mas não tinha pra jogar contra. Aí tinha os moleques, que estavam todos arrumadinhos, mas moleque que eu digo é 12 anos no máximo, acho que 13, talvez 14, assim, mais velho. Magrinho, mirrado, e um cara mais velho. Eu falei, pô, fui lá falar com o cara, ó, seu pai, sou tal, não sei o quê. Pô, a gente queria jogar, dá pra você jogar, só pra gente bater uma bola, não perder o horário, que lá é horário reservado. Bora! E esses meninos são de onde? Ah, eles são da peneira do São Raimundo. Ah, tá bom, vamos lá. A gente vai sacanagem, né? Vamos lá, dá uma sorte. Meu irmão, pegamos uma porrada desses moleques, cara. Saca, tipo, Barcelona, o tic-tac? É. Velho, os caras, o moleque colocava a gente na roda. A primeira partida foi 4-0 pra eles, a primeira. E a gente, tudo coroa, pra eles é coroa, né? Eu com 30, molecada ali variando entre 27 e 34. A gente tinha goleiro, que era aquele moleque que batia o pé-bol só no gol. Vinha todo arrumado de goleiro, com luva, blusa, caralho. Meu irmão, esse cara pegou 4 gols desses moleques, ele ficou puto, cara. Deu até confusão no final. Cara, são os níveis, velho. Tipo, o cara que é de escolinha, tá treinando pra ser profissional, é outro nível, não tem como comparar, velho. É foda. Sim. Então, mas você já chegaram aí pra alguma peneira aqui em São Paulo? Eu fiz peneira aqui em Fortaleza, no Santos, cara. Fortaleza no Santos daí. É, no Santos. O Santos de São Paulo patrocinava o Santos daqui do Ceará. Na verdade, eles mandaram uma equipe daí pra cá e pegava garotado daqui que se dava bem e levava pra Santos. toda a vida de futebolista assim, cara. É. Por incrível que pareça. Tu vê a história do Ronaldo, o fenômeno. Ele era pra ele ser do Flamengo, se não me engano. Ele só não foi porque não tinha dinheiro pro ônibus. Não tinha uma parada dessa? É, pois é. Aí que ele acabou. Que em São Cristóvão, né? Isso. E o Cafu também. O Cafu que passou. Acho que ele ficou em 7 ou 8 peneiras. Ele não passou e foi tentando. Até conseguiu e virou campeão do mundo, capitão. Ou seja, tinha grande chance de tu realmente hoje em dia, se as coisas fossem um pouco melhor pra ti, tu ser um jogador profissional, cara. É, eu vou. Aí o cara, aí o nego vai dizer assim: ah, mas o Felipe não joga. Pô, não, eu realmente não sou aquele jogadorzão, driblador e tal. Eu sou o tipo do cara que. Carrega o piano? Talvez. Mas assim. Sabe esse negócio de campo que você fala e ter noção do que é o campo de 7, de 11? Isso é tudo, cara. Isso é tudo no futebol. Pois é, eu ganhei uma certa noção com o tempo, né, cara? Mas essa molecada que tu jogou contra aí, Sebs, se fosse desde os. Esses moleques já devem estar dos 5, 6 anos, foram ganhando massa nas costas, né? Claro, eu comecei a ter essa massa nas costas aos meus 13, 14, então já era meio tarde. Mas enfim, mas hoje eu sou um pouco frustrado por não ser jogador e eu desconto essa frustração no meu podcast, assistindo jogo, ou jogando fifinha e tal. E hoje em dia o sonho é ser técnico um dia, quem sabe, né? Técnico de moleque e tal, fazer peneira, quem sabe. Porra, fiquei triste agora por ti, cara. É assim mesmo. Mas assim, cara... Querendo ou não, o clima vai ser esse, cara. A não ser que alguém faça uma reviravolta. Mas isso que eu ia falar. Até agora, o Eliomar é a faceta do que? Achei que eu tinha talento quando fui na vida real e vi que não tinha. O Jeff não, cara. O Jeff, de fato, tinha talento. E, pô, cara, o Felipe era o semi-profissional. Ou seja, ele ia realmente virar profissional. Era o caminho natural das coisas. Ele ia virar profissional, velho. Eu sempre achei que eu escrevia muito bem, né? E aí... Não. Eu posso, calma aí, calma aí, eu posso não, até testar que tu escreve bem, seu puto. Não, calma aí. Mas calma, uma coisa... Então, aí que tá. Quando você fala escreve bem, é que nem quando o cara lê muito. Nossa, o cara lê muito. Ele vai ter que fazer direito, vai ser um puto advogado, um jurista, um Sérgio Moro. Não é assim, cara. Não é assim. Eu gostava de escrever por causa que... Logicamente, eu gostava muito de ler, então uma coisa tá casada com a outra, motivos óbvios. Mas assim, quando eu tentei, né, comecei escrevendo em blog, essa história eu já contei várias vezes, tive um blog de 2004 até 2006, 2010. E a gente gostava de ficar escrevendo na internet, as pessoas elogiavam, né, mas era aquilo, né, aquela coisa, né, coisa tipo a gente aqui com podcast, né. Uhum. A gente grava, a gente lança episódio, uns e outros escuta, nossa, muito bom o podcast e tal, mas a gente não sabe como é isso no mercado. Por exemplo, a gente não sabe se isso aqui, por mais que não esteja nos moldes profissionais, como por exemplo numa rádio, se eu pegar esse conteúdo aqui, ou de qualquer um de vocês, de repente até o de vocês vá, né, eu digo apenas um cast não, porque eu acredito que não seja assim, e entregar numa rádio e falar, toma, faz ganhar dinheiro com isso aqui, coloca na tua programação. Eu acredito que vai ter muita coisa que precisa ser ajustado, então que realmente não entre no ar, porque não tá no modelo. Era a mesma coisa com a relação escrita, né? Por quê? Porque mais ou menos em 2015 eu consegui uma vaga para trabalhar numa das filiais da Globo em Manaus, na área de marketing. Olha aí. Na rede amazônica. E assim, quando eu fiz a entrevista lá, eu não sou da área de marketing, minha área prioritária é infraestrutura de redes e a secundária é área financeira, administrativa, que é onde eu trabalho hoje em dia. Só que assim, quando eu fiz um teste lá por indicação, que era, olha só como são as coisas, justamente uma pessoa que lia meu blog, me indicou pra lá, que era uma pessoa da área comercial, uma colega minha, ela falou pra gerente de marketing de lá, falou, pô, fulano, tem um cara assim, ele escreveu num blog uns anos atrás, eu achava que escrevia muito bem, pô, chama ele pra fazer uma entrevista, ele tá precisando de um cara pra fazer a tua parte comercial aqui, o texto comercial. Beleza, a mulher me chamou e eu fui fazer o teste. E eu fiz a redação. E a mulher gostou muito da minha redação. Aí ela me chamou pra fazer uma entrevista e eu falei, olha, não sou da área, não tenho formação de publicidade, nem de jornalismo, nem de nada disso. Minha formação, essa aqui não tem nada a ver. Falou, tá, vou fazer um teste com você. E aí eu entrei num emprego formal, de verdade, no mercado, pra trabalhar na área comercial de um setor de marketing de uma emissora de televisão. Então é uma coisa muito diferente você estar escrevendo por hobby pra você ganhar a vida com isso. E, cara, assim, a primeira, eu lembro que, assim, ela, eu tinha dois trabalhos, basicamente. Era redigir, fazer releases comerciais sobre os produtos que a gente vendia, né, logicamente. Uhum. E fomentar uma revista mensal que era com cases dos nossos clientes da empresa, né? Uhum. Então tinha lá, por exemplo, um patrocinador, Tortas e Tortas. Injetava dinheiro na empresa, tinha que fazer um case meio contando a história de Tortas e Tortas e tal. E isso virava uma revista mensal com todos os patrocinadores e tal. Beleza. Cara, aí você pensa, pô, é simples, você abre qualquer matéria, lê, é contar histórico, contar como é que tá indo e tal. Cara, não é. Eu fiz essa revista, velho, umas 15 vezes foi pra revisão, cara. Eu escrevia, fazia o texto base, mandava, ela falava, tá errado aqui, volta. Fazia de novo, mandava, tá errado aqui, volta. Quando eu achava que estava tudo certo, do ponto de vista até gramatical, de concordância, que isso é muito importante, uhum, ela falava, não gostei desse tom, muda tudo. Então, eu fico vendo, assim, muitas vezes a galera que fica falando, ah, o fulano hoje em dia não precisa ter diploma para ser jornalista, ou, ah, hoje em dia qualquer um pode trabalhar na área de comunicação. Cara, não é bem assim, né? Embora a gente veja várias barbaridades por aí, né, nos sites de imprensa e tal, ou até no jornal impresso, na mídia impressa, não é uma coisa simples. Você fazer um release comercial, você fazer um texto, você fazer um briefing, não são coisas assim que, ah, qualquer cara que escreve faz. Não é, cara, não é assim. E eu tive, assim, nua e crua na minha cara, assim, falando, olha, cara, você não dá pra isso aqui, tipo, teu texto é uma merda, sabe? De repente... De repente, quem sabe, uma crônica talvez fosse minha pegada, mas, assim, não sei se vocês sabem, para um jornalista, para um redator, para um cara até dessa área que faz textos comerciais, para ele chegar ao nível de fazer crônica, ele tem que ser um cara consagrado. Ninguém lê uma crônica do Zezinho que começou ontem. Até porque crônica envolve a opinião pessoal do cara. E para você ter uma opinião avalizada, uma opinião que, né, as pessoas se interessam, você tem que ser alguém, né, cara? Não pode ser qualquer um. Tem que ter uma bagagem grande, né? Isso. Exatamente, cara. E pra você chegar lá, você tem que comer muita merda no meio da profissão, né? Coisa que eu não nem cheguei a comer. Comi nem pouquinho merda, pra dizer a verdade. E fui ali, a dura realidade bateu e me falou: ah, cara, realmente você não dá pra isso, não. Mas quanto tempo você ficou lá, Sebs? 3 meses, né? Uns 3 meses? Mas, assim, mesmo assim, foi uma puta de uma escola, uma experiência foda, né? Foi porque foi assim. Antes disso, eu ainda acreditava, ficava, não, realmente, eu escrevo bem e tal, né? Agora eu sei, não, eu escrevo por, né, eu escrevo por hobby, eu gosto disso, mas eu sei que eu não posso viver disso aqui, porque se eu for tentar viver disso aqui, ou vou ter que fazer um curso, ou vou ter que ler muito mais, ou sei lá, de repente até entrar numa faculdade, né? Eu acho que tu escreve bem, ponto. O problema é que existem tipos diferentes de texto e tem a questão... Da qualidade, do profissionalismo que essa equipe tava querendo atingir, entendeu? Tipo do veículo, isso aí, né? Era... É, cara, isso aí criou uns critérios que não necessariamente se enquadram numa pessoa que escreve bem, no teu caso, como, por exemplo, causos, eram pequenos contos, coisas do tipo, que, sinceramente, de todos que eu li, eu realmente me agradou bastante, assim. Eu acho que era mais uma questão de, tipo, realmente não era uma área que tu dominava, cara. E aí, de repente, tu foi cobrado como uma pessoa que dominasse aquilo, e é normal, entendeu? Eu já sabia que eu ia sair, né? Eu já tava na cara, mas, assim, no, quando ela foi fazer a entrevista de desligamento, ela falou, olha, a gente tentou, não deu e tal. E eu falei pra ela, pô, cara, né, no caso pra mulher, pô, não tem profissional no mercado? O jornalista falou, olha, por incrível que pareça, os jornalistas que hoje em dia estão saindo da faculdade não tem um texto que me agradasse como o teu me agradou. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, caraca, né? Tudo bem, eu tentei, não deu certo. Até não, fiquei frustrado, eu fiquei mais feliz pela chance dada do que frustrado, né? Embora tenha havido a frustração também. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, caraca, o cara estuda 4, 5 anos numa faculdade, numa universidade para aquilo, e o cara não sai pronto, cometendo erros básicos de gramática ou concordância. Caralho, né? Puta, o que vai acontecer daqui pra frente, né? Ah, mas é, foi um puta feedback pra tu também, né? Foi, cara, por um lado sim. Mas, assim, rola aquela frustraçãozinha, né? Sim, aquela... sim. Ô, Sebs, agora eu falo um negócio aí. Eu imagino que um ambiente desse deve ser hostil pra cacete, muita pressão, com prazos curtos, né? Muito. Deve ser foda. Pra você ter uma ideia, cara, eu vivenciei coisas, tipo assim, a lógica do mercado de comunicação é muito cruel, cara. É. Tipo, você... tem que agradar quem te dá dinheiro. Quem te dá dinheiro é teu patrocinador. Então você nunca fica contra o seu patrocinador. Por mais que, sei lá, o seu patrocinador seja Souza Cruz, vamos dizer assim, né? Pode crer. Ser politicamente incorreto, né? Mas você não pode falar nunca, em momento algum, mal da Souza Cruz. A segunda história, cara, também começa na minha infância. Eu lá ganhava um brinquedo eletrônico barulhento e eu perguntava, tipo, cacete, como é que isso acontece? Bora explodir esta porra na parede e ver como é por dentro. E aí, beleza, olhava lá aquelas peças todas e caramba, e agora que eu quebrei isso, eu vou montar de volta. E logicamente que eu não conseguia porque tava quebrado, né? E aí, na escola, eu sempre fui aquele aluno, tive boas notas, assim, a minha mãe, até hoje, ela é secretária da escola em que eu estudei, desde a alfabetização até o final do ensino médio, então eu era cobrado pra caralho, assim. E aí, tipo, a escola fazia aqueles projetos de robótica, de tecnologia, de eletrônica, e tudo me engajava e pegava destaque, e recebia prêmio, e foi assim, entendeu? O que aconteceu? Quando eu cheguei aos meus 17 anos que eu tive que fazer o vestibular, eu não tinha noção necessariamente do que eu queria fazer, como todo adolescente não sabe. Eu não sei hoje em dia como é que tá, mas na época ninguém sabia. E aí eu olhei lá, tipo, as possibilidades, né? Eu ouvi lá, pô, engenharia elétrica, né? Tipo, porra, por que não? É isso que eu tenho feito, né? Tipo, engenharia elétrica, foda-se, bora fazer. É isso que eu tenho feito. E aí, vou lá. Aí fui lá, fiz vestibular, aquela coisa toda, né? Olhei minha pontuação, tipo, pontuação aceitável, né? Tipo, acima da média, tipo, pô, bacana. Bora ver como é que eu fiquei. Caralho, fiquei numa posição terrível, assim. Os caras que tinham conseguido a vaga tinham errado pouquíssimas questões, tipo, praticamente gabaritado. Eu falei, caralho, me fudi. Vou ter que falar pra minha mãe que não passei no vestibular. Aí tá, vou lá com a cara de derrotado do caralho. Minha mãe é acostumada a me ver conseguir tudo, né? Explicar, pô, não deu, tá aqui a minha nota, tá aqui a posição do último cara que pegou a última nota, que é bem diferente da minha e tal. E aí foi um ano de merda, bicho. Porque eu já não tinha mais a escola pra ir... Eu não tinha faculdade pra fazer, eu não tinha emprego, tinha noção, eu fiquei ocioso, né? Em casa, naquele clima de existencialismo, sabe? Tipo, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito da minha vida? Uhum. E aí, cara, tipo, tive que começar a trabalhar num emprego que praticamente quase todo mundo aqui em Manaus pega, que é tipo, num distrito, na linha de montagem. Tipo, fazendo esforço repetitivo por horas, de pé, acordando de madrugada, aquela parada toda. Tipo, foi uma fase bem foda da minha vida, quando eu descobri que eu não era um engenheiro, cara. Caraca. Cara, o único proveito que eu tiro disso hoje em dia é mais pra parte de informática mesmo. Tipo, pra poder abrir um desktop e, tipo, saber que o problema é a fonte que tá queimada, e troca a fonte, tipo... Mas você trabalha com isso então? Mais ou menos. Porque assim, eu tenho dois empregos e um deles... Não, e um deles é na área de educação, mas é voltado pra tecnologia e educação. Então eu tenho tipo uma sala de informática que tem tecnológicos aqui, entendeu? É um laboratório, a gente chama de telecentro. Bom, aconteceu uma coisa comigo em 2008. Eu estava aqui em São Paulo já, eu sou, como eu falei, eu sou paranaense, né? E vim para cá em 2002 por conta do trabalho, né? Eu sou da área de TI, sou desenvolvedor, sempre curti essa coisa de tecnologia também. E aí eu estava aqui já em São Paulo já há bastante tempo, mas eu queria voltar para Paraná, né? Aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa lá em Maringá. E para trabalhar numa empresa lá, lá tem muitas usinas de cana. E tem uma usina lá que ela é poderosíssima, né? Acho que é a maior do Paraná. E ela criou uma empresa que faz armazenagem de açúcar e dos tanques de etanol. E aí o que acontece? O trem passa ali, carrega e vai direto para o porto de Paranaguá. E aí eles queriam, estavam precisando de gente para analista de sistemas. E essa empresa que eles criaram é uma empresa nova, uma empresa bem enxuta, assim, a administração dela e tal. E aí eu fui lá num dia, participei de um processo de seleção, fiz teste pra cacete, nunca fiz um teste tão complicado. Aqui em São Paulo não cheguei a fazer teste daquele tipo, coisa prática mesmo. Uhum. Aqui eles geralmente dão provas e as entrevistas, né? Sim. E lá eu fui fazer sistema mesmo. Beleza. Nossa. Aí, depois de um tempo, me ligaram, aí, ok, gostamos, você está selecionado. Aí a gente negociou o valor e tal, acabei indo. Aí fui, comecei a trabalhar, e aí a administradora lá, é uma mulher, né? Ela falou para mim: Jefferson, é o seguinte, a tecnologia, o departamento de tecnologia aqui é o único departamento que não tem gestão, não tem um chefe, não tem um supervisor. E a gente está avaliando, ou traz alguém de fora, ou a gente vai eleger alguém que está ali no departamento já. Só que você chegou por último, já tinha pessoas ali e a gente já estava avaliando aquelas pessoas. Então, assim, você está no jogo também, mas perceba que também já tinha gente aqui, você vai concorrer com eles e a gente vai estar avaliando todo mundo. Eu falei, ok. Aí, meu, arregacei as mangas, assim, trabalhei pra cacete, né? Já tava trabalhando, né? Mas aí eu com isso em mente, falei, pô, vou fazer todas as entregas que eu tenho que fazer e postura e tudo mais. Aí aconteceu um fatídico dia que chamou eu e o outro cara lá. E esse outro cara, lembra que eu falei que é uma empresa que foi criada por uma empresa de uma usina, né? Sim. O diretor de tecnologia dessa usina, que é o dono dessa empresa que eu fui trabalhar, o sobrinho dele já trabalhava lá no departamento de tecnologia que eu fui. Tá. Aí, beleza. Até então a gente era os melhores amigos. A gente jogava vôlei de duplas e ele sempre que me chamava pra jogar com ele. O cara era meu amigão. E ele já agia como se ele fosse o chefe da equipe, né? Certo. E eu, pô, sempre ajudei ele, sempre fui de boa, tal, tal. Aí no dia que a empresa tinha que selecionar, ó, hoje é o dia que a gente vai bater o martelo e alguém vai ser o chefe ou vamos trazer alguém de fora. Aí chamou eu e ele pra conversar, ele entrou primeiro, aí fiquei esperando, aí ele saiu, voltou e foi embora e me chamou. Aí ela, conversando comigo, né, minha vez, falou: Jefferson, é o seguinte, a gente avaliou todo mundo e decidimos por você. Cara, Reni o nome dela. Falei: Reni. Ela falou: é o seguinte, Jefferson, uma notícia boa e uma notícia ruim. Porque, então você foi eleito e tal, agora você vai ter um cargo de supervisão, né, um cargo de gestão. Você vai sair um pouco agora da parte operacional, vai ficar mais na parte de... Não chegava a ser uma gerência, né? Quase antes da gerência. Uhum. E você vai ter uma posição um pouco mais importante, seu salário vai aumentar. Só que você vai ter um problema, que é o rapaz, Rafael é o nome dele. Uhum. Vai ter o Rafael. Eu falei, pois é, e o Rafael e tem o tio dele que tá lá na usina. Eu falei, Reni, é o seguinte, eu vou ter respaldo pras coisas? Não, pode contar com a gente. E leve isso como desafio de vida. Eu falei, beleza, então vamos lá. Gente, a partir desse dia, a minha vida virou um inferno. Caralho. Eu tinha pesadelos, pra você ter uma ideia, eu tinha pesadelos quase todas as noites. Eu era sabotado, assim, conversas de fofocas, era direto. Então, assim, o cara que a gente era até então, a gente era melhor amigo, assim, virou. Teve uma vez que eu tava dormindo com a mulher, né, assim, namorada, dormindo. Eu tava tendo um pesadelo, cara, eu dei um soco. Cara. Eu dei um soco, assim, no ar. Eu não sei como que eu não acertei ela, cara. Ah, tá. Eu, assim, passou assim... Por cima da barriga dela, sabe quando você dá um soco no ar assim? Sei, sei. Caramba. Eu acordei e falei, meu Deus do céu. Mas é porque estavam te perturbando lá na empresa. O cara ficou puto, hein? tava demais, assim. Então foi mas uma. Mas tu não tinha culpa, uma... né, mas tu ganhou o cargo por competência, né? Foi por competência das coisas que eu fiz e pela postura. Ele era muito imaturo, esse rapaz. Ele era muito imaturo, muito moleque, assim. Então acho que. E ele tinha muito problema de ansiedade. Ele tomava aqueles remédios de ansiedade, tal, tal, tal. Tanto que nesse dia, assim, ele tava transtornado. Ele parecia o diabinho da Tasmânia, sabe? O cara quando fica, assim, inquieto, fica falando coisas que não tem nada, sem nexo, assim. Ele tava perturbado. Tava visivelmente perturbado. E eu tava de boa. Eu falei, gente, eu vim pra cá pra ser analista de sistema. Fiquei sabendo desse negócio agora. Então, quer dizer, eu vim pra cá fazer uma coisa e eu tô fazendo ela. Se rolar, eu tô no páreo, vou fazer tudo pra conquistar essa vaga, mas se não, eu já tô naquilo que eu vim fazer, então pra mim já vai ser algo a mais, né? Mas já tô no lucro, já tô aqui fazendo o que eu tô fazendo, vim pra cidade, Maringá é uma cidade espetacular, adorava lá, ia trabalhar a pé, pra vocês terem uma ideia, então aqui em São Paulo, isso é coisa quase que impossível de se fazer, né? Só se você realmente tiver muita sorte de morar muito perto do teu trabalho, mas assim, acho que 1% da população deve ter isso aqui. Uhum. E lá, pô, uma cidade pequena, tal, comparado a uma cidade como essa aqui, né? Uhum. E uma qualidade de vida sensacional. Então eu já estava feliz com o que estava acontecendo. E aconteceu isso. Para vocês terem uma ideia, eu estava aqui, eu trabalhava na TAM. Eu fui para lá, isso foi em março de 2008. Aí comecei a trabalhar. Essa promoção aconteceu em agosto, então foi muito, muito perto, assim, né? Em outubro eu saí da empresa. E teve um dia lá que rolou um churrasco, e o churrasco era na sede, que era no centro da cidade. E eu queria ir nesse churrasco. Eu falei, não, Rafael, eu preciso ser aqui, cara. Não, mas eu vou. Eu falei, ó, você quer ir? Você vai, mas eu não estou de acordo com o motorista. Aí ele pegou, vai tomar no cu. Eu falei, você não pode falar isso, cara. Agora tem uma hierarquia aqui dentro, você tem que respeitar, bicho. Uhum. E aí, eu falei, Reni, é o seguinte, acabei de ser desacatado aqui e eu quero formalizar essa uma reclamação. Ele falou, já fica tranquilo, fica calmo, não revida e a gente vai levar isso pro RH. Beleza, isso foi na sexta-feira. Passou o final de semana, na segunda-feira eu fui trabalhar, a menina do RH veio conversar comigo com a minha demissão na mão. Que? Ela falou, Jefferson, não sei o que aconteceu, mas a gente recebeu ordens pra te demitir. Caralho. Aí eu peguei de uma risada, né? Falei, beleza, já não precisa nem falar mais nada, já sei o que tá rolando e... Eu ia atrás só pra saber, que merda foi. Tá, eu vou embora, tô feliz, tchau, vou ganhar uma grana, mas que merda. Não, mas assim, eles só iam, de repente, nem me falar, mas é óbvio, né, que foi algo... Mas aí era a chance de tu mandar isso tomar no cu também, mano. Fez alguma coisa, eu falei que ia saber, bicho. Mas aí... Que pariu, viu, mano? Dá muita raiva isso, mano. Eu tô falando, eu não faria isso, não. Eu sou muito relax. Mas é foda, bicho. Dá uma revolta, assim. Não, eu fiquei super revoltado. Eu falei, pô, se fosse você assim, por que não me deixou lá quieto, eu trabalhando como desenvolvedor? Eu tava tão pesado, eu tava tão... tava frustrado, tava pesado, tava mal, assim, sempre... Eu falei, quer saber, bicho, acho que vocês estão fazendo um favor pra mim, eu vou voltar pra São Paulo e voltei, tô feliz de volta. Voltei na mesma empresa que eu saí. Tem responsabilidades que não vale a pena você se estressar, principalmente quando você tá procurando qualidade de vida, né? Então foi uma frustração aí que aconteceu no lado profissional na minha vida. Achei que tinha jeito pra coisa de ser gestor. Mas vou te falar. Mas, Jeff, de repente você tinha, cara. O negócio é que o filho da puta puxou do tapete. E, infelizmente, ele tinha poder dentro da empresa pra fazer o que ele fez. Você sabe o que eu percebo? Eu percebo hoje, por exemplo, onde eu tô. Rola. Aliás, política rola em tudo quanto é lugar nas empresas. E eu vejo que as pessoas, eu não sei se elas têm sangue. Não sei se vocês têm cargo de gestão onde vocês trabalham. Mas eu semi-gestão. Então, cara, eu vejo, cara, que é um negócio muito, muito ingrato, cara. É muita gente puxando teu tapete, cara. Eu falo, caramba, eu não vi. É complicado isso aí. Você cria um câncer dentro de você. É complicado. Dependendo da área, dependendo da posição, é bem complicado, cara. É complicadíssimo, meu. É uma... É uma selva selvagem, é uma selva de cheio de predadores ali querendo te matar, mano. Acontece. Acontece. Mas é isso aí. É, cara. Nossa, cara, eu podia falar um outro podcast inteiro só sobre isso, né? É no mínimo, eu já passei por algumas coisas assim, é realmente revoltante. Mas que bom que você conseguiu sair por cima. E agora você tá bem, voltou pra outra empresa, né? Voltou pra onde você vinha, né? É uma pena, porque eu acho que nesse caso aí, Jeff, talvez nem seja porque você não conseguiu ser gestor. É porque realmente puxaram o teu tapete. Eu não tenho o que fazer, cara. Se puxaram o teu tapete, se tem forças acima de você, não tem como, cara. Aí, tipo, você jogou limpo. As pessoas que jogaram sujo com você. É diferente, né? E eu penso assim que talvez tenha faltado um pouco de habilidade minha na parte política. Jefferson, de meio Jefferson. Não, cara. Não ia adiantar. Desculpa te falar, mano. Não ia adiantar. Quando o cara quer fazer, ele faz mesmo. Exato. Então, você podia ser argumento, eu podia ser o Frank Underwood, cara. Você não ia conseguir ser mandado embora. Complicado. Sim, esse negócio que o Leomar tava falando sobre você chegar na adolescência, final, ali no meio, né, 17, 18 anos, não ter noção pra onde ir, cara, acho que todo mundo passou, né? Eu tive, normal. Na minha época, quando chegou aos 14, 15 anos, assim, eu adorava história, eu queria ser professor de história, porque os meus professores eram professores muito bons, eles ensinavam muito bem, eles contavam muito bem, e meio que deixava a gente fascinado, né, com a forma como eles contavam, com a forma como a gente absorvia aquele material que ele estava passando, aquele conhecimento. E eu tentei fazer pela Federal de Fortaleza, mas... E quando eu não passei a primeira vez para a história, eu fiquei meio frustrado, sabe? Assim, foi aí que eu, sabe, vou pegar qualquer coisa e seguir esse caminho aí do Leomar. Ah, vamos para um emprego aí, que qualquer emprego que dê chance, né? Realmente. Foi mais uma fase, né, cara? O que eu me frustrei mesmo foi o que eu tava fazendo em paralelo ao futebol. Que era a questão de ser músico, né? Eu tinha uma banda de rock e a gente começou a ensaiar. Porra, aí sim. Era rock ou já era punk já? Punk rock, eu fui direto pro punk rock. Cara, eu aprendi o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e só. Nada de bemol, nada de... Depois eu fui aprendendo um pouquinho mais, né? Mas meu negócio era imediato. Minha vitrine era o punk dos anos 70 na Inglaterra e Nova York. Eu não queria saber de fazer música boa e aquilo me espelhava. The Clash. The Clash, Ramones, Pistols, Yuka Subs. O negócio era chocar. Eu, na minha adolescência, eu choquei um bocadinho, porque eu sempre fui aquele cara, garoto quieto, franzino, de óculos. E de repente eu tava indo pra show de rock com calça jeans rasgada, cadeado no pescoço, cabelo despenteado e tal. E foi uma fase muito louca, cara, porque eu conheci muita gente louca, assim, uns amigão que eu conheci em festa de rock, no bairro, a galera também, né? Eu juntei com os skatistas. E, cara, eu vou tocar rock pra esses caras andar de skate pra galera e depois eu quero ganhar dinheiro com isso, porra, né? E toquei muito, saí muito, gastei muito dinheiro com o estúdio. Gastei dinheiro com guitarra, gastei dinheiro com pedaleiras e a gente conseguiu algumas apresentações. Uma das minhas primeiras apresentações, a gente fazia cover do Green Day. Caramba! O cara tinha uma banda, o baixista desistiu, aí o cara me chamou. Ah, porra, não sei tocar baixo, mas vamos lá. E foi, cara, foi na escola chamada Pingo de Luz. Era assim, Jesus! Era uma escola infantil. Pingo de Luz. Toca com o Taylor, ok. Cara, a gente tocando. Cara, eu não esqueço a cara das adolescentes, né? 12, 13 anos ali. Olhando pra gente chocado, a gente tocando com aquele gás, com muita cerveja na cabeça. E as professoras? A diretora que chamou a gente tava lá curtindo, muito louca, mano. Ah, é? Era. As professoras eram mais ou menos da nossa idade, a gente tava de olho nelas, então. A gente, o foco era elas, tá? Então, e cara, eu achei que eu ia, assim, não que eu ia ser, vai ser uma banda gigante, um Titãs, um Legião. Não, mas eu achei que a gente se conseguisse, porque o circuito tava começando a crescer em Fortaleza. Eu sei que depois eu montei uma outra banda com essa que eu gostei mais, assim, que eu toquei mesmo. É, que eu comecei a tocar guitarra mais aprendendo mais. É, tocava assim, bemol. É, tocava um bemol, tocava umas coisas mais elaboradas na guitarra, né? Bemol elaborado. Não, e eu tinha que ficar, e assim, nessa eu já não cantava, porque eu tinha que ficar concentrado na guitarra, né? Senão eu desandava. E aí a gente tocou. E essa outra banda, sim, que era com o meu amigo Titi, e o Felipe, que era o baterista, que eles eram amigos de Cefest, da escola, e montaram uma banda lá. Gostava de Los Hermanos, sei que a gente misturou Los Hermanos com... Ah, não, ainda bem que não deu certo. Não, mas... Mas a gente gostava de tocar as do primeiro CD do Los Hermanos, que não, que é mais agitadinhas, né? Tal, tá, mas Los Hermanos já não tem nada a ver com funk, né? É o que aquilo lá? Folk? O que é aquilo? Merda. Não, cara, não diga isso, não. Não fale isso. Los Hermanos, cara, Los Hermanos é bom, cara, mas é difícil definir, sim. É difícil definir. É, né? No primeiro CD, se você escutar... Sempre alguém fala assim, ah, é um rock alternativo, mas isso é genérico pra caralho. Era hardcore que botaram na Júlia no meio ali. Eles tocavam hardcore, se você ver a sonoridade dos caras, assim, falar de Los Hermanos aqui, tá verdade? Enfim, aí, porque assim, a paixão do Los Hermanos veio com esses caras, eu não conhecia Los Hermanos, esses caras que eram apaixonados por Los Hermanos me apresentaram e eu curti o som, e ele me chamou pra banda, e chamou mais uns amigos e formou 5 caras. A banda acabou em 2007, quando no dia do meu aniversário o baterista faleceu, né, foi atropelado lá. Caralho. Aí. Trágico. Aí, tá vendo? Vai tocar Los Hermanos. É história de banda. Não, já tem uma história de banda aí. Pois é, não. Mas alguém falou pra vocês, vocês têm talento, alguma gravadora procurou vocês? Mas era. Assim? Não, cara, a ideia era essa. A gente até gravou uma demo, que eu não faço ideia onde é que tá essa demo. Mas a filosofia era punk, cara. Eu não queria saber de gravadora. A gente não tinha um plano. Eu queria ganhar dinheiro com isso, queria fazer sucesso com banda, com rock. Queria tocar rock and roll e esse era o plano. Mas você tinha aquela vibe de fazer letras contra o sistema? Cara, sei lá. É bem lembrado, Jefferson. Eu sou muito fã de Legião Urbana. E analisando as letras antigas dos anos 70 do Renato Russo, eu pensava, porra, cara, essa genialidade não pode ter vindo de alguma coisa boa dele, só pode ter vindo de algo dos traumas dele, as coisas ruins. Parei pra pensar na época e disse, cara, o país não pode estar melhorando. O país tem que ficar ruim pra eu poder fazer letra de punk e fazer sucesso. Mas olha que filho da mão. Eu adolescente, cara. E, cara, é esse pensamento que eu tinha de, porra, vou fazer música, mas o país tem que estar uma merda pra poder a música fazer sucesso e as pessoas, né, se interarem com aquela música. Não, cara. Mas enfim. Quanto pior, melhor, né? É, quanto pior, melhor. Em 2009 eu fiz um show e depois daquele show na Universidade Federal daqui de Fortaleza, eu... Quer saber? Vou estudar, vou trabalhar, fazer outra coisa da minha vida. E tô aí, sem fazer rock and roll. É foda, né? História de banda, geralmente, 90% das vezes, acho que até mais, é isso mesmo. Eu acho muito foda isso, cara. Banda, eu acho que é um negócio, nossa, sensacional. É paixão, né, velho? Mas tem quem diga, tem quem enxergue isso que a gente tá fazendo com paixão também. Podcast, sim. Internet, né? Com certeza. Tem uns caras aí bem empolgados aí. Mas... Então, seguindo aqui, cara, esporte. Futebol sempre foi uma negação. Nos últimos anos que eu comecei a gostar de jogar mesmo, e nunca fui atacante, nunca fui meia, fui no máximo volante ou zagueiro, que eu sou meio grosso mesmo. Mas, segundo meus pais, principalmente a figura do meu pai, que, segundo ele, logicamente, na juventude, ele era um atleta polivalente, ele jogava futebol e nadava muito bem. Ele dizia que eu tinha uma patada muito forte na natação, eu nadava muito bem, né? Nossa, você tem muita impulsão, você é alto e tal, né? Tem um físico privilegiado para natação. Eu acho que você deveria seguir natação. Tá ficando aquilo na cabeça. Quando eu cheguei ali mais ou menos pela sexta série, e até o tal dos jogos estudantis, né? Interestudantis, né? Que basicamente são colégios contra colégios. Beleza, rede pública e tal. E eu era um cara que não gostava de fazer educação física, porque pra mim, naquela época, a educação física era ficar fazendo treino de atletismo no campo. E eu não gostava disso, não ficava correndo, pulando, achava uma merda. E não gostava de jogar bola também naquela época. Devia ter uns 13 anos. Aí eu faltava muito. Eu tava assim num nível absurdo de faltas pra ser reprovado por falta. Aí eu cheguei com um professor de educação física na época e falei, olha, eu não gosto de vir aqui pra educação física, eu tô com falta mesmo, mas assim, eu tô vendo que vai ter jogos estudantis aí e você tá com vaga na equipe de natação. Você não tem ninguém pra nadar e eu nado muito bem. Já entrei assim, né? Não, eu nado muito bem, eu sei nadar e tal. Vou fazer o seguinte, eu entro na tua equipe, eu sou o capitão da equipe de natação, porque eu nado muito bem. Carteirada é absurda, né? Sou o capitão da tua equipe. Eu sou o capitão que você estava precisando. Não, eu tenho piscina. Não, eu tenho piscina em casa. Minha piscina é de 4 metros, né? Mas beleza. Aí dei carteirada no cara e tal, né? Aí falou: não, beleza, tá aqui. Suas 20 faltas do ano estão abonadas. Você não tá mais correndo risco, mas você tá na equipe. Beleza, tô na equipe. Tranquilo, chegou no dia da competição. Demora pra caralho, que essas coisas demoram. Bateria 1, bateria 2, eu lá, já esperando, já ligado. Isso tu não tinha feito nenhum treino na frente do professor. Ah, porra nenhuma. Foda-se. Cara, escola pública de bairro, de fundo de quintal. Tu acha que ia ter essas coisas de treino? É, foda-se. Sabe nadar? Sabe. Então entra aí, calando. Vai ser. Muito bem, bom, viu? Pra não dizer que a gente não treinou, um dia antes a gente chegou nesse mesmo clube, que na época era o Sesc, né? Foi fazer lá o treinamento, eu com os meninos da equipe e tal, né? E assim, tinha um grave defeito meu que eu não sabia saltar. Mas assim, na água, realmente, eu nadava até que bem, crawl, né? E era rápido, tinha uma certa impulsão, mas eu pulava muito mal, dava barrigada. E aí os meninos falaram, ó, pô, se tu aprender a pular, e eu fiquei o dia inteiro treinando só salto. Os garotos treinando lá, técnica e tal, borboleta e tal, beleza. Chegando o dia, eu mais ou menos ali, achando que sabia pular um pouquinho... Fui lá, bateria uma das últimas, né? Tal, chamaram o meu nome no alto-falante, lá vai eu, né? Representando a escola e tal. E a expectativa, não, cara, vai me pegar primeiro e tal, beleza. Véio, eu já pulei mal, tava nervoso, pulei de barrigada, né? Pá! Pranchei, né? Você sabe que o pulo é 50% da parada. Os caras pularam no meio da piscina, piscina de 25, eu pulei ali, pá, igual um sapo. E eu, não, eu falei, não, eu pulo mal, mas eu vou recuperar na porrada. Véio, eu só sei que quando o primeiro cara tava batendo, eu ainda tava, tipo, nos 25% do início caralho, da piscina. Caralho, quando velho. Quando eu virei, cara, o penúltimo, o antepenúltimo tava chegando perto de bater, e eu tava virando ainda, cara. Eu só sei, cara, que eu morri, eu cansei no meio da 25, da segunda volta, e a galera já tava me esperando lá, tipo assim, sabe? Passou assim uns... 15 segundos, a galera já parado, o cara já querendo sair, eu lá voltando ainda... E eu lembro o cara da Rodolfo falando aí da força, campeão. Puta que pariu, velho. Caralho, agora, bicho. Imagina, jogos interestudantis, cara. Toda mulherada, toda garotada lá. Porra, Sérgio, era pra te nunca mais ter transado na tua vida, velho. Nem cara, te salvou, hein, mano. Não, eu saí. Não, não é preciso dizer que no outro ano eu saí da escola, né? Isso aí. Caralho. Eu bati, cara. E sabe, nossa, e os caras segurando o riso, eu saí. Puta, e eu sofria bullying nessa época. A única época que eu sofri bullying na escola foi essa, né? Eu achando, não, vou dar a volta. Sabe aquela coisa? Sim. Filme americano, o garoto se revela, é o craque do time e tal. Pô, eu afundei, mesmo. Cara, assim, foi... Nossa, foi muito ruim. Caramba, outra, cara, foi um mês inteiro, cara. Todo dia, cara, fala campeão. Na época era a época do... Cara, os caras me zoaram muito. Mais do que eu já era zoado, assim, foi no nível extremo, cara. Eu falei, é, realmente, acho que natação não é pra mim, não, não adianta. Parece que não, né? A coisa boa, cara, é que eu não fui reprovado por falta em educação física e ajudou, porque no outro ano eu falei, não, tô sendo essa porra, não aguento mais, fui embora da escola, vai sair. Tá vendo? É a culpa do teu pai que mentiu pra ti quando tu era uma criança, é por isso que eu não vou mentir pro meu filho. Se ele for ruim numa coisa, eu vou falar até ruim nisso. Foda, cara. Triste, que triste. Já tá aqui finalmente, mas eu Eu acredito que tudo isso, além da lógica, vivência, experiência que traz, né, cara, ajuda a gente a tirar certas, né, fantasias, até a gente não seguir caminho errado. Que uma coisa é você achar que dá para aquilo ali, que tem um certo talento, outra coisa é realmente a condição que você vai ter para fazer aquilo ali. Às vezes o cara é teimoso, ele insiste. Eu conheço gente que tá numa área que claramente o cara não tem talento pra aquilo ali. Pô, nem me diga, sabe? Cara, nem me diga. E assim, as pessoas, às vezes a família, às vezes a namorada, às vezes os amigos gostam tanto do cara e vem tanta paixão no cara que tem vergonha, tem medo de falar pro cara, pô, velho, tipo, muda, né? Não dá, né? Me vem à mente, às vezes, aquela questão lá, por exemplo, até do Masterchef, que às vezes eu assisto. Eu lembro, acho que na primeira temporada, a menina falando, chorando, que tinha sido desclassificada, ainda na fase de avaliação. Ela falou, mas eu amo isso daqui. Aí o gordo, eu acho que é o Jacquin, o nome dele, né? Aquele chefe gordo. É. Ele pegou e falou, não adianta amar, você tem que saber. Sabe, amar, eu amo um monte de coisa também, cara. Mas isso não quer dizer que eu vou ser um profissional na área, pô, sabe? Então, é aquilo, né, cara? Você é literalmente amador, né? É, velho. Amador. Por isso que a palavra amador. Você ama aquilo ali. Amar pra sempre, né? Então, beleza. Aí estão várias das nossas vergonhas e fracassos em coisas que a gente tentou fazer e não conseguiu. Mas, acima de tudo, acho que a experiência falou mais alto e ajudou pra gente ter feito as escolhas certas ou não, né? Acredito que rendeu pelo menos boas histórias aí que vocês estão ouvindo. Queria agradecer a todo mundo que tá aí, começando pelo Leomar, que é membro. Eu posso dizer que você é um ex-membro ativo, Leomar? O que você acha, cara? Ou você quer ficar como membro fundador? Como é que é? Como é que você quer ficar aí na fita? Sou tipo aquele veterano de guerra que de vez em quando aparece lá pra inspirar os soldados, saca? Brincadeira. Ah, beleza. Ótimo. Não, cara, faz o seguinte. É porque é sempre aquilo que eu sempre te disse, Sebes. Eu só gosto de participar quando eu sinto que eu vou contribuir. Tipo, sabe o Azaghal? Sabe o mal do Azaghal? É que muitas vezes ele é literalmente inútil. Entendeu? Maravilha. E aí eu não queria ser o Azaghal, saca? Ninguém queria. Então. Porra. Mas, tipo, nossa, conta comigo, cara. Tu pode contar, valeu, comigo, sim. Valeu, cara. Fogo em saber disso aí, cara. Obrigado mesmo. Obrigado por ter participado, viu? Valeu por ter sugerido a pauta aí. Felipe Canella, o homem dos... Bom, você já teve mais podcast do que esse, né, Felipe? Atualmente, você tá só no Papo Canella ou você tá no Mr. Play também? Como é que é? Fala aí. Eu tô só no Papo Canella e o Mr. Play tá meio parado, né, também. Se você gosta de um conteúdo mais pautado pro lado futebol, esportivo aí, a gente tem o papocanela.com.br, onde a gente discute, às vezes quinzenalmente, né, sobre algumas temáticas do futebol, e quase todo final de semana, ou quando tem rodada do Brasileirão, essa série que o Sebastian Carlos adora, que a gente analisa os jogos, nossa, da rodada do Campeonato Brasileiro. Isso é doido, né, cara? Ah, tudo bem, vai. Não vou falar nada não, vai, continua. A gente brinca de cartão verde, cara. Eu assistia cartão verde quando eu era mais novo na cultura e eu gostava daquilo. Pô, vou analisar isso aí. Eu analiso a rodada do Brasileirão com o convidado. Mesa redonda. Né? Mesa redonda. Tá certo. Vai. E é isso, cara. Bacana, cara, bacana. Se vocês quiserem ouvir aí o Mesa Redonda e o Falha de Cobertura. O Papo Canella aí do Felipe Canella vai ter link aí na postagem, assim como vai ter link na postagem nosso convidado Jefferson. Fala, Jeff, e aí, cara, seus projetos aí, como é que é? Opa, Sebes, bom, em primeiro lugar eu quero agradecer aí o convite, tá? Eu confesso que eu sou quase que virgem em termos de crossover, fiz poucos hoje em dia, até hoje, né? Então, obrigado. Eu produzo o podcast Tenistas em Ação, um podcast que fala sobre o esporte tênis, obviamente, mas eu não fico ali, a preocupação não é ficar falando de golpes, de jogos, ou discutir o que o torneio aconteceu e tal. Eu gosto muito de ouvir histórias, então ali você vai encontrar histórias de jogadores, ex-jogadores, técnicos, árbitros. E mais recentemente eu comecei uma parceria aí com o Henrique Bastos. O Henrique Bastos é um cara bem engajado aí em comunidades open source. E a gente tem um curto-circuito podcast, onde fala de tecnologia também, mas fala também de uma porrada de coisa, mercado de trabalho, empreendedorismo. Contem comigo aí. Obrigado, viu? Beleza, então. Curtam aí todos os links aí do Tristização e do projeto do Curto Circuito. Além do Papo Canela, vão estar todos aí na descrição do post. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter ouvido. Até daqui a 15 dias, se tudo der certo. E tchau. Opa, estamos aqui de volta para ler os comentários. Depois de muito tempo que eu não faço isso, no último episódio eu acabei passando do tempo e não li os feedbacks que a gente teve via comentários. E eu trouxe o Leomar aqui, nosso amigo que participou do último episódio que a gente acabou de gravar. E aí, Leomar, tudo bom, cara? Tudo tranquilo, cara. Só esperando vir aí a minha prole. É, que legal, né? Você vai ser papai, né, velho? Aham. Uhum. Costuma aí que a porrada vai vir seca agora. Se tu achou que tu tinha despesa antes na tua vida, cara, você não tem noção do que vai vir agora. Tô preparado aqui, cara. Fiz o meu pé de meia. Então, cara, a gente teve poucos comentários, como sempre. Nosso podcast não é lá muito popular, mas eu acredito que seja bem querido. E isso vale. A gente teve comentários nos episódios 65... que era um dos episódios da série de avatares brasileiros, a gente falou sobre o Alborguete. Comentários no episódio da Arte em Camadas 66 e no último episódio que tá não sendo esse que você está ouvindo agora, o anterior, o 67, o Argumento de Merda. A gente vai dar uma lida em todos. Então vai lá, Lama, fica à vontade aí. Do primeiro comentário do episódio 65, a cadeia sem censura de Alborguete. Então vamos lá. Esse comentário foi enviado pelo Petrus Davi. Sempre é o nome dele. Seu nome é muito romano, cara. Petrus. Mas ok, vamos de Petrus mesmo. Petrus, tem um assunto agudo no E. Da outra vez, você leu o comentário dele, Petrus David. Não sei, cara, tem alguma coisa na semântica da minha cabeça que faz eu ler desse jeito, mas vamos lá. Ele é paraense, cara, ele é estranho mesmo. Ah, tá bom. Ele diz assim, fala Sebes, tudo tranquilo, cara? Responde aí, mano, é pra ti. Tranquilo, Petro, e eu saí, velho. Voltando aqui aos comentários de sempre, sobre o episódio, se eu te falar que não conhecia a figura do Alborguete, como assim, cara? Tu acredita em mim? Tu acredita nele, cara? Acredito, ele é novo, um monte de coisa que ele não conhecia. Eu vou juntar com a galera dos grupos pra lançar uma série Coisas que o Petrus não conhece, que é uma porrada de assunto, velho, que ele nunca ouviu falar. Não é porque ele é paraense, não, mas tá explicado. Então, cara, eu nunca fui muito fã de programas jornalístico, ainda mais programas policiais. Nunca vi muito sentido em ficar vendo quem morre, quem foi preso, quem matou. Mas tenho que concordar com uma coisa que ele disse. A maior parte do povo gosta mesmo de desgraça. Vamos lá. De alguma forma meio torta, era engraçado também. É uma pena que ele tenha falecido. E relativamente novo, acredito. Quem sabe o que ele poderia ter feito com a saúde se tivesse um YouTube à disposição dele. Por mais que ele fosse um homem sem amarras e difícil de lidar, imagino que por muitos anos personificou o sentimento de alguns brasileiros diante de casos como assaltos ou cobrar uma fita de R$200. Na época, R$200 era muito dinheiro. No mais, bom episódio e abraço, Zé. Esse episódio do Alborguete eu fiz junto com o Lucas lá do Mr. Play, nessa série que a gente fica dando informações sobre os avatares. E isso que ele falou sobre... A gente comentou no final do episódio que ele morreu de câncer. Só que a gente imaginava que se ele vivesse o apogeu das redes sociais, mais particularmente o YouTube, ele morreu na época do Orkut. Eu acho que ele teria uma sobrevida grande ainda, assim, na mídia. Teria feito muito meme, cara. Ele ia crescer muito do lado da extrema-direita, como agora, a gente vai ter essa eleição agora que tá bem polarizado. Com toda certeza ele ia estar do lado da... ia ser uma grande força do lado da direita. Que ele se auto-intitulava a direita, né? É isso, cara. Bom, o Petrus, velho, é que nem eu comentei antes, né? Tem muita coisa que ele não conhecer, mas não é por causa dele ser do Pará, não. Eu tô sacaneando, isso aí não tem nada a ver. É por causa que ele é novo, velho. Ele tem 21 ou 22 anos, então realmente muita coisa do que aconteceu ele não viveu e... Sabe como é que é, né, cara? Internet a gente só vai atrás do que a gente quer mesmo ou quando a gente escuta alguma referência. Então, de certa maneira, foi até interessante ter feito esse episódio e ele ter conhecido um pouquinho do que foi o Alborguete. O cast tá servindo aí de mausoléu, que seja, sei lá. Revivendo a galera das antigas. É isso, Petros. Valeu, cara. Obrigado pelo comentário. Ele tá sendo figura fácil aqui nos comentários. Eu agradeço muito ele por isso. Obrigado. Bom, seguindo aqui, teve mais um comentário lá no episódio 66, Arte em Camadas. Esses episódios são tão velhos, cara. Realmente tá demorando muito tempo pra eu fazer esse feedback, mas eu prometo que eu vou me atualizar. Vou tentar fazer isso com mais rapidez. Comentário de 4 meses atrás do Pensador Louco, outro que sempre comenta quanto pode. Ele diz assim: excelente episódio, gostei muito do tema quanto da abordagem. Creio ter sido o primeiro filme que vi, ainda criança, com essas camadas de interpretação críticas ou sugestivas. O Grande Ditador, do Chaplin. Esse filme é clássico mesmo. Ele usava a metáfora hitleriana para criticar os Estados Unidos, que na época sucumbia ao macartismo, bem ao estilo que acontece hoje em dia no Brasil. Abração e parabéns. Cara, eu assisti O Grande Ditador. Já assistiu O Grande Ditador, Elimar? Já sim. Eu consigo enxergar a crítica ali dentro, velho, mas eu acho muito mais interessante o discurso final que ele faz, porque o Chaplin, ele é conhecido por ter feito filmes mudos, né? Ele praticamente não fez filmes com diálogos. E nesse filme, se não me engano, foi o primeiro que ele realmente teve a inserção do áudio, que o público escutou a voz do Chaplin, e foi um puta discurso, cara. É, assim, esse filme ele já foi pensado pra ter essa outra camada, né? E, porque querendo ou não, o Chaplin ele era conhecido por comédia, né? Não era realmente um, sei lá, drama ou coisa assim. Olha, eu acho que de todos os filmes que eu assisti do Chaplin, sempre era com essa intenção, assim, de que eles eram uma crítica social a algo. Tipo, eu lembro que o primeiro que eu vi, eu não vou recordar o nome exato, mas um que ele criticava o capitalismo lá, com a linha de montagem e tal. Ah, eu sei qual é, que ele entra dentro de uma máquina. Exato. Eu sempre vi ele como esse tipo de ator, entendeu? Com esse tipo de proposta. Não lembro, assim, do Chaplin fazer uma comédia pura, puro pastelão, assim. Tu lembra de algum filme assim? Eu acho que os primeiros dele ele deve ter feito assim, mas depois que ele ganhou uma certa moral, eu acredito que ele sempre tava ali, né, instigando alguma coisa por trás, né? Sempre tinha uma outra camada ou alguma outra mensagem nos filmes dele, quase sempre. Até o próprio personagem dele, o Vagabundo, é meio que uma alegoria disso também. Pô, Pensador, obrigado, cara. O Pensador dispensa apresentações, mas ele é lá do podcast Teatro Escuro do Pensador Louco. Ele tem uma série de podcasts diferentes, fala sobre literatura, fala sobre música, fala sobre o que der na telha lá com a Zadoff. E também com uma análise de filmes que ele tá fazendo com o Necronome Filme Com, que é outra série de podcast que ele faz que é muito bom. E obrigado, cara. Obrigado por sempre aparecer por aqui e pela parceria. Valeu. Então vamos lá. O próximo cast é sobre Argumentos de Merda, que foi o cast de número 67. Vou tentar, hein? Vai. Do Petros Davi. Oi? Aê, beleza. Bom, foi há 13 dias atrás, mas até o lançamento desse cast, essa data vai estar totalmente defasada, mas ok. Vamos lá. Ele diz assim: olá, Sérgio, tudo tranquilo? Tranquilo, cara. Eu tenho que responder, peraí. Tranquilo, cara. Sobre o episódio, eu creio que todos nós já usamos argumentos de merda. É, eu acho que ninguém tá isento desse aí não, cara. Não. Certamente, não é motivo pra ser acomodado. O que acontece é que a maioria das pessoas hoje são preguiçosas, e para ser menos cansativo, simplesmente gritar e se impor do que argumentar seus pontos de vista. Na TI também tem alguns argumentos de merda, bem escrotos, que puxa bastante pro lado do machismo. Me mandaram um vídeo uma vez sobre isso. E se eu achar, mando pra vocês. No mais, bom episódio e abraços. Cara, comentários machistas. Na verdade, a área da informática toda, de uns tempos pra cá, ela ficou machista. Eu digo dos tempos pra cá porque eu tava lendo uma matéria outro dia que dizia que nos anos 60 até 70 era uma área feminina. Tu acredita nisso, cara? Eu lembro que é por causa do serviço de telefonia, cara. Eram as mulheres que operavam. Não apenas isso. Muitas das cientistas que desenvolveram o ramo da tecnologia da informação, elas cresceram, fomentaram numa época em que o machismo era muito mais do que hoje em dia, né? Hoje em dia a galera diz que existe machismo, e existe, eu não nego isso. Mas, cara, não chega nem a ser sombra do que era nos anos 60 e 70. E até 80, eu acredito. E essas mulheres, elas foram pioneiras, não só pela questão do machismo e dessa contracultura, do enfrentamento, como também da própria tecnologia, que elas desenvolveram muitas coisas importantes nesse ramo. Mas, assim, eu não lembro de nenhum argumento puxando pro lado do machismo. Tem os argumentos técnicos, que eu não vou entrar aqui no mérito, né? Até porque eu já não tô na área há mais de 10 anos. Mas eu imagino que tenha mesmo. Deve ter, toda área tem isso. Pois é, os argumentos de merda que eu conheço, eles não são sexistas mesmo, assim. É mais, por exemplo, que tipo, tu tá com o computador dando pau, o técnico literalmente não faz nada. Ele só, tipo, põe a mão no computador e magicamente aquela porcaria funciona, entendeu? É, vai entender. Eu lembro de ter assistido um vídeo do Porta dos Fundos em que eles mantinham o técnico em cárcere, no escritório, pra poder tudo funcionar. Se ele saísse de lá, nada funcionava mais. É verdade, cara. É porque tem quem diga que a tecnologia da informação faz parte das ciências ocultas. É mais um ramo do ocultismo, cara, porque tem coisas que não se explicam. É. Cara, argumentos de merda, assim, na verdade eu queria deixar claro isso aqui, a gente vai ler mais um comentário sobre isso também daqui a pouco. Mas eu queria dizer aqui, deixar público, que o episódio não ficou nada do que eu queria. Assim, eu queria levar muito mais pro lado da zoeira, da sacanagem, ficar citando e fazendo troço em cima do que a gente fosse falar. Mas é porque quando eu chamei o Matheus, lá do Curva de Rio, e o próprio Pensador Louco, que foram os dois que participaram desse episódio, eles colocaram pro lado muito mais, como é que eu posso dizer, filosófico da coisa, e interessante, profundo. E foi isso que eu quis te dizer quando eu falei que o cast tava ficando cabeçudo, porque eu pensei, cara, se fosse eu... Eu só ia falar besteira, entendeu? Os caras estavam fundamentando com teorias filosóficas de por que o comportamento humano... Caraca, velho. Eu vou te falar que eu entrei meio em pânico. Assim, eu falei, caraca, não era pra esse lado que eu queria ir. Mas assim, é um lado que eu gosto também. Mas pô, a gente já tava vindo no episódio que era Arte em Camadas. Que por sinal foi você que sugeriu, tá, doutor? Então não venha reclamar de episódio cabeçudo aqui. Cara, foi tipo assim, tu juntou a galera e falou, galera, é o seguinte, eu vou fazer uma festa lá em casa, entendeu? Festa a fantasia, eu quero ver todo mundo a caráter. Chegou todo mundo de paletó e terno. Foi mais ou menos isso. Ia lá de bermudão e camisa havaiana. É, mesmo. É isso aí. Mas ficou muito bom, cara. Eu gostei muito do resultado. Mas assim, não era o meu alvo. Não era o que eu tava avisando. Eu tava avisando outra coisa. Mas que bom que ficou. Ficou legal também, velho. Obrigado, Petros, cara. Obrigado pelo mais um comentário aí. Espero que você não suma nunca aqui do Apenas um Cast. Senão nossa frequência de comentários vai cair pra menos 50%. Mas é isso. O Petros, ele é um habituê nos blogs. Nos podcasts. Ele sempre comenta uma porrada de podcasts e eu me sinto honrado de fazer parte dessa panelinha que ele comenta. Pensei num termo muito esquisito agora, ele é um podonauta, sei lá. Podonauta é boa. Nesse mesmo episódio do Argumento de Merda teve um comentário do Julian Catino. Julian Catino é o nosso brother, é argentino. Esse é argentino de verdade, viu, Alemão? Não é falsificado que nesse aqui, não. Tu é importado, cara. Eu não, cara, eu sou paraguaio. Recentemente ele abriu um podcast também, agora sabe como é que é, né? De tanto andar com gente que faz podcast, ele acabou fazendo dele. Que é o nome do podcast é Por Outro Lado. Acho que nessa época ele ainda não tinha lançado nenhum episódio, mas agora ele já tá ativo, já tá com 2 episódios no ar. Procurem aí, vai ter link no post. Parabéns pra ele que fez um podcast sem chamar qualquer coisa cast, né? É, parabéns. Ele seguiu à risca as dicas que eu dei, que muita gente deu pra não usar a palavra cast, né? Dicas que eu, por exemplo, não usei. Mas a culpa dele é mais. Enfim. Diz assim o Julian Catino. Fala, Seb! Saudades do Apenas um Cast! Eu vou ler com o sotaque dele, tá? Então, ok. É. Gostei muito, além das companhias, do seu tom descontraído do episódio. Gosto muito do assunto falácias, e se fizesse algo, seria acadêmico demais e a plateia ia roncar. Como se ninguém tivesse roncado no episódio que a gente gravou. Mas beleza. Eu vou te falar que eu passei pelo que tu passou. Tipo, eu tava com uma expectativa, rolou outra coisa, mas eu me interessei. vai lá. Ah, mas aí, mérito total pro Pensador e pro Matheus, que são incisivos nos argumentos dele, cara. Que se fosse eu fazer um negócio assim, puta merda, ia ser um sonífero. Enfim, continuando. Todos usamos argumentos de merda. Mas quem estuda um pouco sobre argumentação, vai parando de usar porque dá vergonha ou vira político. Verdade isso aí, Júlio. De fato. Um dos argumentos de merda que me fazem o sangue ferver é o que se chama hoje de falácia do escocês, que seria, por exemplo, abre aspas, você não é um roqueiro de verdade, afinal você não ouve Maiden, não tem pulseira de caveira e não grita yeah! Isso de ser algo de verdade é um argumento de merda usado por muito cara mais papista que o Papa. Olha, mano, tu que é da área do metal, isso rola, cara? Cara, eu comecei a curtir metal na minha adolescência e vou te falar que isso é verdade, assim. Quando tu começa a frequentar show, a ir pra rock bar, tu não pode, velho, usar a camisa da banda, assim, de boa, porque vai aparecer um fanboy e vai te julgar pra caralho, assim, de por que tu tá usando aquela camisa. E aí, literalmente, acontece em alguns casos da pessoa te fazer um quiz, assim, tipo, ah, mano, mas e aí, tipo, fala aí quem é o vocalista, quem é o guitarrista e tal, qual a tua música preferida, canta a música aí, deixa eu ver se tu sabe a letra. Então, tipo, cara, foda-se. Eu escutei um single da banda, gostei e é isso aí, cara. Eu não sou obrigado a virar enciclopédia dessa porra, não. Vai se fuder. Mas rola, rola mesmo, cara. Mas aí, cara, é da trela pra quem não... Pra quem é gente babaca, entendeu? É, velho. Mas é que nem ele falou, argumento todo mundo usa. A gente vai continuar usando argumentos de merda quando convém. Uma das coisas que a gente comentou no episódio é a conveniência pra usar isso. E agora que a gente tá entrando no, na época de eleição aí, o que mais vai ter argumento de merda? Pode esperar. Valeu, Sebes, um grande abraço e São Paulo já foi. Graças a Deus que São Paulo se foi o carajo, hijo de puta, vende humo! Fala isso, cara. Ele tá falando sobre o técnico da Argentina, que na época tinha acabado de levar um pé na bunda da associação lá e tinha ido embora. Julian Catino, obrigado, cara. Porra, tomara que você continue com tudo no seu podcast, que por sinal é muito bom. Vou falar mais uma vez pra vocês colocarem nos agregadores de vocês. Por outro lado, ele faz análise sobre diversas obras de quadrinhos, livros, música. Ele fez o primeiro episódio falando sobre o quadrinho O Eternauta, de um autor argentino muito famoso. São episódios curtos, 30, 45 minutos, e depois ele fez um outro episódio, que é o número 2 dele, falando sobre o lado B de David Bowie. Ou seja, pra quem não conhecia David Bowie, além de correr atrás da discografia badalada do cara, ainda vai ter acesso às músicas lado B, que são muito boas, e ele explica isso tudo direitinho ali no episódio número 2 dele. É isso aí, Júlio. Abração, cara. Obrigado, cara, pelo comentário, e apareça sempre por aqui. Bom, só queria deixar algumas citações bem rápidas aqui de alguns podcasts que eu participei. Teve a Copa do Mundo aí, né, cara? Um eventozinho aí, né? Rolou aí faz mais ou menos 2 meses atrás. Você acompanhou, né, mano? Cara, acompanhei sim. Por um motivo muito... filha da mãe, mas acompanhei sim. Qual motivo? Ponto facultativo, cara. Ah, tá. Beleza, eu não tive isso não, cara. Eu me lembro que no fatídico dia que o Brasil levou aquela trollada da Bélgica, eu tava trabalhando. Não, então, eu vou assistir todos os jogos do Brasil, né? Falando em futebol, esse tempo todo que eu fiquei no hiato, teve um motivo, justamente esse. Eu me juntei com o Felipe, lá do Papo Canela, e com o Ricardo Marques, do Um Blog Qualquer, e a gente fez uma série falando sobre as Copas do Mundo. Então a gente começou lá num blog qualquer e foi indo 2 copas no Papo Canela, 2 copas no blog qualquer, e assim foi até o último episódio, que foi a Copa de 2014. E essa série inteira levou uns 6 meses, então, ou seja, nesse período só fiquei gravando com eles. E agora eu tenho aqui todo o arquivo, tudo salvo. Eu vou botar um link aí pra vocês acompanharem. Tá bem legal, cara. Se um dia vocês tiverem dúvidas sobre alguma Copa, a gente abordou sobre a história das Copas, contexto histórico, curiosidades, coisas dos países mesmo envolvidos. Então vai ficar aí o link pra vocês acompanharem toda a série, todos os episódios vão estar linkados aí. E é uma primeira série de podcasts assim, que eu participo em parceria, né? No caso foram 3 podcasts. E, cara, eu tenho muito orgulho disso, cara. Ficou muito bom e a gente recebeu bastante elogios, assim, da galera que escutou e tal. É bacana, cara, quando a gente consegue ver que o material que a gente produziu tem qualidade, né? Assim, tem dedicação, não foi uma coisa feita nas coxas, né? Sim, sim. Foi muito bom e eu agradeço aqui publicamente tanto o Felipe quanto o Ricardo, que se esforçaram muito, estudaram muito. Eu entrei meio de orelhada, eu falava algumas coisas que eu lembrava, pesquisei poucas, bem poucas, vou dizer. Mas eles levaram a sério e tem um belo conteúdo aí para vocês apreciarem sempre que vocês quiserem. Eu participei também de um podcast chamado Versus. O Versus, cara, é uma dissidência de um podcast que chamava, que era o Retro Geek, que era de um colega meu, que era o Caio Hansen, e teve uma dissidência agora, e eu e os outros dois amigos dele lá fizeram o Versus, e a gente participou, eles convidaram a gente, eu e Felipe Canella, para falar sobre FIFA versus PES, foi o episódio 13, vai estar linkado aí também. A gente falando sobre a rivalidade ferrenha entre o futebolzinho eletrônico. Vendo de fora e o que as pessoas comentam, assim, é sempre muito engraçado, cara. Porque o pessoal sempre questiona a necessidade de se lançar um por ano. E sempre tem os argumentos de que não, que teve sim mudanças, teve melhorias. E eu acho sempre muito engraçado, cara. Porque basicamente o que muda é tipo a escalação dos times, né? Não é isso ou não? Eu tô enganado. Tem algum, no caso do... Eu posso falar mais do FIFA, que é o que eu consumo. O PES eu parei de consumir há mais ou menos 4 anos. Mas o que eu vejo do FIFA, eles mudam e se baseiam muito na mecânica do jogo. A bola tá quicando uma, agora quica três. O peso da bola, a frequência do ar. Então, é assim... Enfim, o jogador agora pode se contundir. Ao invés de contundir o corpo inteiro, contunde só o joelho, o braço, o dedão do pé. Então, coisas assim, sabe? O FIFA é muito técnico. A gente falou sobre isso no episódio... no caso, os donos do podcast, que é o Sidney Rodrigues e o JP Moraes, né? Que eles eram do Retro Geek, como eu tinha dito anteriormente. E eles agora estão com Versus. Podcast bem interessante, cara. Fala sobre jogos de videogame. E nesse caso a gente comentou bastante coisa sobre essa rivalidade e essas questões técnicas também. Episódio número 13 vai estar linkado aí. E para finalizar, mas não menos importante, é claro, participei no episódio do Curva de Rio, podcast do Matheus Mantoan. Também faz tempo já, né? Afinal de contas eu tô tirando o atraso aqui das leituras. Esse episódio, se não me engano, foi antes da Copa. O nome do episódio é Cebola Tem Camadas. Numa alusão, isso nas palavras dele, ele se inspirou no podcast, no episódio que a gente fez, A Arte Tem Camadas. Ele fez exatamente a mesma coisa, mas com a saudável zoeira, sarcasmo e ironia fina que o pessoal do Curva de Rio tem. E me chamou para fazer ele mais um comparsa dele lá, a gente lendo notícias e tentando achar as diversas camadas que tem nessa notícia. Ficou bem interessante, cara. Episódio 48. Eu quero ver esse cast. Eu vou passar para ele, então vai estar tudo linkado. Episódio 48 do Curva de Rio, do glorioso Matheus Mantoan. Pô, Leomar, valeu, cara. Valeu pela força. Vá lá, cuidar do seu futuro rebento. Fique na paz aí e a gente se vê na próxima. E sempre que você quiser, cara, portas abertas aí pra quiser gravar qualquer coisa ou sugerir um tema cabeçudo. Você pode sugerir temas cabeçudos também, viu? E fica à vontade. Quando surgiu o tema sobre filho ou sobre como ser pai, alguma coisa assim, me chama, cara. Que aí eu vou estar com uma tipo, coisa fresca na cabeça. Vai ser bom. Quando o moleque estiver lá pelos 3, 4 anos de idade, eu vou, se ainda existir podcast, é claro, eu vou te chamar pra gravar sobre os desenhos animados da época. Você vai ver como vai ser interessante. Você vai ver a evolução, cara, de uma época referente ao tipo de desenho animado que ele vai assistir. Ok. Então é isso, pessoal. Valeu, um abração e até a próxima. Até!